quando sem gatinha. Queria tanto que você fosse minha, nossos ideais cabem numa latinha. Não veio comigo antes porque lá tinha sogra sem carro do ano e passou a patinha. Tapete vermelho e pétalas de rosinha. Agora só porque eu mudei de casinha, liga pra mim, deixa recado na vizinha. Diz que me ama, passa, lava e cozinha. Mas amo outra que tem a pele mais lisinha. Tem amigas, mas também pensa sozinha. Não dependura na porta do box calcinha. Linda, parece que foi esculpida em massinha. Linda, parece que foi esculpida em massinha. Linda, parece que foi esculpida em massinha. Fala aí, minha nega, mas que bela surpresa traz seu namorado junto contigo. Isso não me deixa em paz, faz mal pra gente. Vou ter que ser paciente, tão poucas vezes te vejo. Você tá com ele sempre, eu não conheço seu beijo. Porque ele chegou primeiro e talvez lá seja bom, mas aqui é verdadeiro. Você já sabe meu apelo e adoro meu cabelo. Não sai do meu peito e só cola com parceiro. Só Deus é perfeito, eu só deito no meu leito esperando tu se sujeitar, me deixa ser seu sujeito. Sou o cara certo pra tu apesar desse meio suspeito. Só contigo eu sou fera, seja qualidade ou defeito. Amizade eu não aceito, não comi suas amigas. Pra você achar que eu sou meigo, pra mim foi difícil porque elas me deram mole, mas eu mantive o respeito. Receito, gostar e sei que também tenho direito. Essa é minha música de amor, eu não sei falar disso, por isso a mina pensa que é caô. Essa é minha música de amor, eu não sei falar disso, por isso a mina pensa que é caô. Essa é minha música de amor, eu não sei falar disso, por isso a mina pensa que é caô. Essa é minha música de amor, eu não sei falar disso, por isso a mina pensa que é caô. E aí, ex, tudo bem? Como vai seu relacionamento com o novo freguês? Legal? Ouvi dizer que ele é bonito, sem espinha na teixe. Pago o jantar de vocês, né? Bem todo mês. Sabe o que você fez ontem à noite? Desde que vocês estão juntos, só trai três vezes no mês. É mesmo? O que você fez? Macumba? E sua avó? Já avisou que ela morreu, só não foi pra catacumba? Brincadeira, só pra não perder o bom humor. Cê sabe que meu amor acabou e eu vou cultivando desprezo por ti igual um caô. Seu charme meu, mas já aceitei o que aconteceu, porque outra já me acalmou. Saber o que pensa sua amiga de olhar pra mim e falar se é romance ou se é briga. Então não prossiga com tanta intriga que acabar com a minha vida. Esqueça, se isso me causa mais dor de cabeça, não colabora, tá me dando uma vida avessa com as suas histórias. Vacila com a gente e não perca essa memória. E fala pra ela que não adianta cara de travessa se no fim não dá a glória. São coisas loucas, te espero estando com outras, dançando deitada na cama e conversando sem roupa, vivendo meus bons momentos até que um pra vida toda. Trabalhando e sabendo que amor não é coisa pouca. Há quem diz que é lenda e diz que vive bem sem ele, se tá apenas duvidando, porque isso nunca teve nenhuma sensação. Carrega uma pedra no coração, quem não ama menos uma vez se fudeu, pois viver em vão. Essa é minha música de amor, eu não sei falar disso, por isso a mina pensa que é caô. Essa é minha música de amor, eu não sei falar disso, por isso a mina pensa que é caô. Essa é minha música de amor, eu não sei falar disso, por isso a mina pensa que é caô. Essa é minha música de amor, eu não sei falar disso, por isso a mina pensa que é caô. E aí, ex?